Mesa diretora também acatou. Sidney Novaes Campos. Havendo número legal, declaro aberta a sessão e peço que a Aurinha faça a leitura das correspondências da ata da reunião anterior. Ata da 16ª reunião ordinária da 20ª da primeira sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Campos Gerais, Minas Gerais, realizada às 19 horas do dia 24 de abril do ano de 2017, sob a presidência do senhor Glauco Rabelo. Feita a chamada pelo secretário, estando presentes os seguintes vereadores: senhor Aloysio Pereira, senhor Djalma Santos Pereira, senhor Eduardo Luiz Pereira Furbeta, senhor Glauco Rabelo, senhor Isaías Pichara, senhor José Arimateia de Lima, senhor Lázaro Divino de Oliveira, senhor Marcos de Novaes, senhor Maurílio Antônio Pereira, senhor Rômulo do Nascimento Júnior e senhor Sidney Novaes Campos. Havendo número legal, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando que fosse feita a leitura da ata da sessão anterior, que, após lida, colocada em discussão e votação, foi aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. A seguir, o senhor presidente solicitou que fosse feita a leitura de correspondências recebidas. Ofício número 038/2017, do chefe do gabinete, senhor Alexandre Flávio, em atendimento ao ofício número 071/17, encaminha cópia dos decretos de número 2065/14, do senhor Rosendo Pieve Pereira, e decreto 2260/15, do senhor Hernani Miarelli. Ofício número 039/17, do prefeito municipal, senhor José Eugênio da Silva, convidando a Câmara Municipal, no nome do presidente e demais vereadores, para participar da divulgação da propaganda de realização da 24ª Festa do Peão, que acontecerá nos dias 14 de nove de 2017 a 17 de nove de 2017. Ofício número 039/17, do prefeito municipal, senhor José Eugênio da Silva, solicitando do senhor presidente a gentileza de indicar um vereador para compor a fiscalização da 24ª Festa do Peão, que será realizada nos dias 14 de nove de 2017 e 17 de nove de 2017. Ofício número 18/2017, da secretária municipal de Educação e Cultura, senhora Roseli Cristina de Menezes Pereira, solicitando a indicação de um representante da Comissão de Educação da Câmara dos Vereadores para compor a comissão coordenadora, considerando a necessidade do monitoramento e avaliação do Plano Municipal de Educação, conforme lei número 3.168/15. Ofício número 74/17, do chefe do gabinete, senhor Alexandre Flávio, respondendo às indicações de número 71 a 73/17 e 75/17 do vereador Sidney Novaes Campos. Ofício número 74, do chefe do gabinete, senhor Alexandre Flávio, respondendo às indicações número 74/17 do vereador Eduardo Luiz Pereira Furbeta. Ofício número 75/17, do chefe do gabinete, senhor Alexandre Flávio, respondendo às indicações de número 76/17 do vereador senhor Maurílio Antônio Pereira. Indicações números 077/17, 081/17, 082/17 e 084/17, de iniciativa do vereador senhor Sidney Novaes Campos. Indicações número 079/17 e 080/17, de iniciativa do vereador senhor Rômulo do Nascimento Júnior. Indicação número 083/17, de iniciativa do vereador senhor Isaías Pichara. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão com a lavratura da presente ata, que segue assinada por todos os vereadores presentes. Campos Gerais, 24 de abril de 2017. A presente ata se encontra em discussão e votação. Aqueles que estiverem de acordo, permaneça como estão. Considera aprovado. faça a leitura das correspondências. Ofício número 040/2017. Senhor presidente, demais edis. Para apreciação e aprovação dos nobres edis, estamos encaminhando os projetos abaixo mencionados. Projeto número 019/17, que dispõe sobre a consignação em folha de pagamento dos servidores públicos da administração municipal, junto à cooperativa de crédito de livre admissão de Campos Gerais e Campo do Meio Limitada, Sicoobi Credicam. Número 20/17, cria centro de esportes e lazer no distrito de Córrego do Ouro e dá outras providências. Número 21/17, concede incentivo para regularização fiscal. Atenciosamente, José Eugênio da Silva, prefeito municipal. Ofício número 041/17. Senhor presidente, demais edis, para apreciação e aprovação dos nobres edis, estamos encaminhando os projetos abaixo mencionados. Número 22/17, altera a identificação de projeto atividade. Número 023/17, autoriza doação de terreno para empresa de terraplanagem Assunção Limitada. Atenciosamente, José Eugênio da Silva. Ofício número 042/17. Convite faz. Prezado presidente e demais vereadores. Eu, José Eugênio da Silva, digníssimo prefeito municipal, convido vossas senhorias para uma reunião a ser realizada no meu gabinete no dia 9/5/2017, às 9 horas, sendo certo de contarmos com sua presença. Atenciosamente, José Eugênio da Silva. Ofício número 029/2017. Senhor presidente, demais edis. Conforme solicitações dos nobres edis, estamos enviando resposta das indicações de números 77 a 84 e solicitações 81 a 83. Atenciosamente, Alexandre Flávio. Indicação número 086/2017. Por iniciativa do vereador Sidney Novaes Campos, os vereadores abaixo assinados vêm solicitar a Vossa Excelência que envie ofício ao chefe do Executivo Municipal com a seguinte indicação. Indico o excelentíssimo senhor prefeito municipal para que viabilize junto à Secretaria Municipal de Administração informando a informação quanto à situação do último concurso em vigor com relação aos nomeados e contratados em todas as secretarias. Justificativa. Tendo em vista o ato fiscalizatório por parte dos vereadores, é contínuo e que muitos contratos não são provenientes de concurso. Faz-se necessário tal relação. Indicação número 87/2017. Indico, excelentíssimo senhor prefeito municipal, para que viabilize junto à Secretaria Municipal de Assistência Social o recolhimento e alojamento digno dos andarilhos espalhados pelas vias públicas de Campos Gerais. Justificativa. Tendo em vista o ato fiscalizatório por parte dos vereadores, é contínuo e permanente. Faz-se necessário a criação de albergue municipal em Campos Gerais. Atenciosamente, Sidney Novaes Campos. Agora tem a distribuição dos projetos. Aurinha, quais os que foram distribuídos hoje? Aquele projeto da concessão lá, senhores vereadores, aquele último prazo, ele tem que ser votado. Ele não pode... nós não podemos votar outros sem que vote o que dá a concessão do terminal rodoviário e também lá do cemitério. Então, essa matéria... ela é prioritária. Tem outras matérias, chegou também, chegaram outros projetos nessa casa, esse da... 019. Qual que é que permite também ao servidor fazer empréstimo consignado no Sidcoobi. É um projeto interessante que dá uma condição melhor para o servidor abre mais uma linha de crédito. Então, esse é o 019. Nós gostaríamos também que analisasse com carinho. Qual que é o outro que chegou? Chegou também... Não, esse já foi distribuído na outra, né? Foi não. Não, está sendo distribuído agora. Tem um outro também. 021, com a série de incentivo, regularização fiscal. Não, esse tem o projeto que concede o terreno ao lado da Refipet. Me dá uma cópia dele aqui para mim, por favor. Ah, tá. Esse é o projeto de lei número 23/17, autoriza a doação de terreno para a empresa de terraplanagem Assunção Limitada. Está sendo distribuída hoje também. Entende? Então, é aquele terreno ao lado da Refipet. Já encontra na mão dos senhores aí, né? Qual que é o outro? 23. O 17 já é mensagem do prefeito do veto, já está distribuído também. Então, senhores vereadores, a palavra está franqueada, está aberta para que nós possamos discutir aquilo que for de interesse de todo mundo. Ah, tem esse outro também, que é o 41, que é o projeto 028, que é da doação de medicamento, não constando na farmácia básica, para doação de medicamento, suplemento, alimentares, forma... Isso é só para mudar Isso aqui é só para mudar a dotação orçamentária. Então, só as matérias. A palavra permanece franca a todos os vereadores. Uma boa noite. Uma boa noite, senhor presidente Glauco Rabelo, secretário Lio, os demais vereadores. Pessoal, conta no plenário aí, tá? Fingeria Notícias, Diário Independente. Todos sejam bem-vindos, viu? Casa de vocês hoje e sempre. Queria comentar aqui a respeito do pessoal ter encramado do Banco do Bradesco, muita fila, não tem, os caixas não têm um sigilo, não tem nada, né? Não tem água para o pessoal beber, né? Não tem um banheiro disponível para a população, né? E o pessoal está cobrando. Eu espero que o responsável tome a providência, o gerente do banco, né? Até vou conversar com ele pessoalmente amanhã, ver que toma a providência, pode facilitar para o nosso povo aí, entender nosso povo com mais facilidade, né? Se nada for feito, eu vou chegar onde for preciso chegar, ou no Ministério Público, aonde for preciso, tá? O pessoal tem me cramado também dos andarinhos na rua, fica jogado para a rua aí. Né, sujo, passando fome, com essa friagem aí, né? Agora o tempo do frio é perigoso até falecer, chegar a gente falecer com essa friagem, igual acontece, a gente vê caos na televisão lá fora, em São Paulo, Belo Horizonte, cidade grande. Espero que o senhor prefeito tome a providência, que possa fazer um abrigo para recolher esse povo, né? É ser humano, é vida. Eu acho que merece mais um pouco de dedicação, né? E de atenção. Espero que ele tome essa providência o mais rápido possível, né? E tive as cobranças também do... As mães hoje me procurou a questão dos alunos e jogar lá em... Como é que chama a cidade, gente? Campanha. As mães me procurou hoje e a respeito, as crianças foi lá aí ontem para jogar a bola lá, né? Os ônibus estavam meio precários, estavam com pneu ruim, inclusive o ônibus ferveu no meio do caminho, não teve jeito das crianças aí. E para as crianças que jogar bola lá, os pais teve que levar de carro para jogar bola, senão ia perder o jogo, perder tudo, né? E não foi a todas as crianças, foi algumas só. Aí conversei com o Joãozinho, que é o responsável, e ele disse que isso não vai se tornar a se repetir. Foi o que ele me prometeu, né? Então, é isso aí. E a questão do... O João Carlos também, né, do Guaripu, tá com comprou um mataburro de ferro, já cobrou faz dia, instalação desse mataburro lá, até hoje não possibilizou esse mataburro. As estradas lá do Macuco foi cobrado, o pessoal me cobrou de novo, lá do Paraíso, né? A ponte lá do o aterro lá do Renatinho, do jeito que tinham caçando, foi cobrado tempo, já a máquina estava lá pertinha, veio embora, não fez o serviço, não sei porquê. Cobrado foi. Fiz um ofício direto para o chefe do transporte, para trocar o lado, né? Nada foi feito. Espero que tome a providência, mais rápido possível, senão eu vou ter que tomar alguma providência que não seja cabível, né? E a questão da maternidade também, eu estive lá semana passada fazendo uma visita lá no hospital, tinha duas mães que tinham ganhado neném lá, né? E fui para saber como é que estava o andamento da maternidade. Infelizmente, a maternidade não está funcionando 100%, precisava funcionar no mínimo 80%. Não está, né? Está marcando só na quarta-feira fazer a cirurgia para as mães ganhar seus filhos. A mãe não vai escolher o dia de ganhar neném, né? Fui hoje, pessoalmente, cedinho, conversei com a Tita, né? Convidei ela fazer uma... Vim até aqui na Câmara Municipal explicar o que está acontecendo, né, para o pessoal. Né, fiz um convite para ela, se fazer um esclarecimento, o que está acontecendo, né, onde está o dinheiro, o que está acontecendo, afinal. Ela me prometeu que, com certeza, segunda-feira que vem, ela vai vir cá, né, e vai passar um esclarecimento para todo mundo, o que está acontecendo. Eu falei, peça, tem que dar uma satisfação para o povo. O povo fica cobrando já na rua, questão da maternidade. Vai lá, não tem jeito de ganhar neném aqui, tem que levar para o feio nas pressas, né? Para que isso pode atender as mães com mais facilidade, né? Então, é isso aí. E... então, é isso aí. Então, uma boa noite a todos, muito obrigado. A palavra permanece aberta, que eles quiserem fazer uso, o tempo é hábil. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, o Porfírio, vice-presidente. Cumprimentar a todos os vereadores, cumprimentar a todos aqui presentes, cumprimentar a toda a imprensa, Roseli, o Luiz Eduardo, Carlão do Jornal Amigão também. Senhor presidente, hoje o doutor Leis pediu para um paciente lá do Corpo do Ouro fazer um eletrocardiograma com urgência e mandou lá no PAN, infelizmente não deu certo, mandou na policlínica também, o doutor Leis ficou muito bravo. Então, eu acho que quando se tem um raio-x lá, desde que seja uma urgência, tem que ser feito na hora. Não pode, raio-x, se for com urgência para ser agendado, não adianta nada. E o Porfírio está falando do hospital, se for para o hospital, a maternidade funcionar 80%, ela tem que funcionar 100%. Porque se funcionar 50%, 60%, aí é melhor fechar as portas e já ir direto para Alfenas, porque a maioria do pessoal está indo para Alfenas, está sendo atendido lá do corredor, 99% está sendo atendido em Alfenas, não está sendo atendido em Campos Gerais. Não adianta nós tampar o sol com a peneira, falar que a maternidade está aberta, que não está. Então, espero que a Tita venha aqui na segunda-feira e que dá uma resposta. Nós fazemos uma reunião com o prefeito, que já devia ter resolvido isso há muito tempo, mas, infelizmente, não aconteceu. E a rede pluvial do Corpo do Ouro, que eu cobrei com o secretário de obra, com o prefeito, eu acho que não falta ninguém mais para cobrar. Então, a questão da rede pluvial, eu espero que o prefeito, ele já esteve no local, e espero que o mais rápido possível ele tome providência dessa rede, porque as manilhas lá na rua projetada aí no Corpo do Ouro, já faz tempo que está tampada. Tem ali perto do postinho de saúde também, até o prefeito não tinha visto ainda. Lá está virando um buracão. Eu fiz uma indicação no começo do ano passado e até agora não resolveu nada. E também, na sexta-feira, nós tivemos ali no comando da Polícia Militar, onde chegou 5 policiais para Campos Gerais, que vai dar um suporte muito bom. Hoje eu passei ali perto do Correio, já tinha 3 policial novo ali. Eu espero que mande pelo menos 1 ou 2 para o Corpo do Ouro, o que dê um atendimento especial também para o nosso povo do Distrito Corpo do Ouro. E mais, muito obrigado, senhor presidente. Boa noite. A palavra permanece franqueada. Boa noite a todos que aqui se encontram. Boa noite, nossos companheiros de serviço aqui. E boa noite. Não tem jeito de eu falar de um por um, que a gente pode esquecer, que tem gente muito importante aqui hoje. Então, a gente fica até meio emocionado. Então, eu acho que está aí para vocês, companheiros vereadores, que eu não estava errado desde o dia que eu não queria que votasse aquele projeto para o hospital, né? E acabamos votando e viu que nós votamos errado. Eu votei para não ficar feio até. Então, agora, nós vamos ver da agora para frente. Inclusive, está aí dois hoje que nós vamos votar, que vão ter que prestar muita atenção nos dois de hoje, que já está o prazo esgotado para nós votar hoje, para não acontecer esses erros que aconteceu do velório, lá do hospital. Porque a Tita você já viu. Eu nunca vi. Eu já vi um homem liso, mas que nem liso, que nem aquela mulher lá, nunca vi. Porque eu não entendo. De todo jeito que você aperta ela no canto, ela vaza. Quer dizer, quantas vezes que nós já chamamos, já conseguiu trazer gente aqui no plenário, e até agora ela não apareceu aqui, nem para falar se é nós que estamos errados ou se é ela que está certa. E essa maternidade, do jeito que eu estou vendo, só se nós for lá atender. Porque, do jeito que eu estou vendo, ou tem uma reunião dos vereadores aqui que está marcando reunião todo dia, e eu não vejo essa reunião, os vereadores estão aparecendo aqui, só uns vereadores aparecem aqui todos os dias, os outros passam na porta, dão uma olhada, e se nós não unir, vai ficar assim esses projetos. Então, nós vamos ter que agarrar e olhar certinho. Isso aí que está acontecendo, para não dar essa margem aí agora de erro mais. E sobre o hospital, está finalizado. Agora, sobre o velório municipal e a rodoviária, eu acho que nós tivemos que prestar muita atenção hoje, porque se nós votar, vai ser outro erro. Vai ser outro erro. Nós vamos votar. Eu não vou votar. Já está decidido que eu não voto. Porque eu acho que nós temos que ser mais coerentes com as coisas. Não é nosso, é do município, não é do prefeito, a cidade é da população, e aqui nós temos que olhar certinho, se nós ganhamos para fiscalizar as coisas. Nós não estamos ganhando para brincar. Então, eu acho que nós vamos... Vocês, na hora de votar aí, vocês põem a cabeça no lugar certinho, como vocês, todos competentes, todos sabem certinho como, o que, que é o bem, não para nós, para a população e para a cidade. Porque as coisas depois que acontecem, não adianta chorar o leite derramado. Então, nós vamos olhar certinho para nós votar hoje. Então, vocês dão uma olhada para nós ver o que, que nós vamos votar. Porque eu acho que se nós votar para ficar do jeito que eles querem aí, do jeito que é para ficar, não vai funcionar, não. Então, eu acho que tem que ser uma licitação, participa quem quiser participar, cada um põe lá a licitação, que seja o preço que for. Quem quer, quem ganhou porque participou, quem não participou não tem direito de reclamar com ninguém. Agora, pegar e passar para um só, para fazer ajeitamento, com o meu voto não vai ser o que vai acontecer, não. Viu? Por enquanto, é só. Obrigado. A palavra permanece franqueada. Porfírio, volta com a palavra. Estava esquecendo aqui de coisa. Eu tenho feito algumas cobranças, algumas pessoas têm me criticado, né? Eu espero que isso não volte a se repetir de novo, porque se voltar, eu vou pôr cada um no seu devido lugar, entendeu? É muito simples. Se a pessoa não quer cobrança, é só não entrar na vida pública. Se está na vida pública, é para ser cobrado. Entendeu? O povo me cobra, eu faço questão, tem que atender, estou aqui para atender. Espero que não aconteça isso mais, tá? Cada um faz seu trabalho. Eu tive dificuldade na minha campanha política, espero não ter aqui não para fazer meu trabalho, não. Sincero, honesto e verdadeiro. Muito obrigado. Permanece franqueada. Pois bem, como eu deixei claro... Pode. Bem. Hoje eu estava ali perto do correio e passou um senhor, uma moça de carro e um cachorro lá. Ela passou em cima do cachorro, quebrou a perna do cachorro. Nem parar para dar um socorro, ela não parou. Eu acho que é uma falta de responsabilidade, é carro de polícia. Eu peguei esse carro, coloquei no porta-mala, deixei ali na, perto do banco da Scob, ali na veterinária ali. Uma moça estava junto também, não sei se ela é veterinária, que deu também toda cobertura, ajudando. Eu acho que a pessoa, se passar em cima de um cachorro, tem que ter uma responsabilidade muito grande, precisa ser punido, porque o coitado do cachorro quebrou a perna, passou em cima do pescoço do cachorro. Eu acho que o acidente acontece, mas a pessoa tem que ter responsabilidade, enquanto seja um cachorro, seja um gato. A pessoa tem... Um dia eu passei em cima de um frango, e eu parei, conversei com o dono do frango, quis até pagar esse frango para o senhor. Mas eu acho que a pessoa tem que ter mais consciência sobre os animais. Perfeito. Quero cumprimentar o pessoal da imprensa que está aí, a Rose, o Eduardo, o Bainete da Rádio Montaês, enfim, todos aqueles que trabalham com comunicação de uma forma ou de outra, com os canais de internet, esse menino também que trabalha com isso. Pois não, franqueado? O jornal, amigão, desculpa. Alô. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores e o pessoal que se encontra. Na reunião passada, eu falei sobre a placa lá perto da Policlínica. Eu agradeci ao Valdinei, que colocou a placa lá, já está colocada. Informar que amanhã já coloca as placas das ruas lá no Alta Vila. Entendeu? E quero desejar a todas as mães um feliz Dia das Mães, que domingo é o dia delas. E aproveitar a oportunidade de mandar um abraço para todas as mães de Campos Gerais, do Brasil e do mundo. Muito obrigado. Perfeito. Alguém vai fazer uso? Então tá, os projetos estão distribuídos aí. O projeto de lei 015/17 é o da permissão de uso de espaço público. Este encontra-se em discussão e votação. Vocês já conhecem o teor dele. É a permissão do espaço lá da rodoviária. E também é o 015 e o 16. E ele tem uma emenda também que é de autoria do vereador Djalma. Então eu entendo que... Entendo não, é regimental. Nós não podemos deixar de votar esse projeto. Senhores vereadores, então eu queria que vocês... vereadores, todos os vereadores, prestem atenção. O projeto que vai ser votado vai ser o projeto que concede a permissão do espaço público, o 15 e o 16. Está pronto? Vocês já se... Prontinho? Então está apto, né? Vocês querem manifestar alguma coisa, alguma salientar? Então tá, esse projeto, o projeto número 15, que concede a permissão do espaço público, também o 16 que concede... Pois não. Como é, qual que é a dúvida? Não, vai no 15 e depois nós votamos o 16. É porque, se bem que eles, é a mesma sequência, o prazo é o mesmo. Eu quero que o senhor especifique a hora da votação da rodoviária e do velório. Qual, olha para mim aí, o 15 qual que é, Aurinha? O 15 é concedendo a exploração do espaço público terminal rodoviário. Aqueles que tiverem de acordo, permaneça como estão. Eu não voto nessa matéria. Ele deu empate? Está desempatado. Eu votei contrário à concessão. Desempatando é uma prerrogativa quando a matéria... Hein? E o 16? Não, agora nós vamos no 16. Então, vamos para o 16. O 16 é o mesmo procedimento. Se a matéria for empatada, cabe a esta presidência decidir e, sem nenhum receio, a gente decide. Encontra-se em discussão e votação. Aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Essa é a do cemitério. Então, espera aí, vamos lá. Ela foi... Não, espera aí. Permaneça, por favor, quem estava de pé, só para me conferir aqui, por gentileza. Um, dois, três. É a do velório. Tá? Então, esta matéria consideramos aprovada. Viu? Agora nós vamos... Esse projeto que dispõe sobre a consignação da folha de pagamento dos servidores públicos da administração municipal, junto à cooperativa de crédito livre, o Sicoob Credicam, vocês querem aperfeiçoar mais, discutir mais? É o projeto que permite que o servidor faça empréstimo consignado na cooperativa de crédito, é o 019. Hein? Ou vocês é que sabem, o plenário é que sabe, até porque eu não quero dar palpite no projeto, é porque você fica sendo antipático. Vocês é que sabem, vocês querem votar com interdício? Eu também estou de acordo, presidente. É uma coisa boa, vai favorecer para o povo, acho que nós temos que votar. Sim. Vereadores? De acordo. Então, nós vamos votar essa matéria com interstício regimental, ou seja, dispensando a tramitação, uma, duas, três, isso que é dispensa de interstício regimental. Aqueles que estiverem de acordo, permaneça como estão. Considera aprovado. Nós temos um projeto de lei número 20/17, que cria o Centro de Esporte e Lazer no Distrito Córrego do Ouro e dá outras providências. Esse encontra em discussão e votação. Não, Aurinho, ele já estava distribuído ou foi distribuído hoje? É de comum acordo a bancada que vote com o mesmo procedimento, com dispensa de interstício regimental? Senhores vereadores, Teia... Foca, Lázaro, Djalma, Eduardo, concordo. Marquinho. Concordo. Então, essa matéria cria o Centro de Esporte e Lazer no Distrito Córrego do Ouro. Aqueles que estiverem de acordo, permaneça como estão. A matéria foi aprovada. Pois não. Vamos votar também esse projeto número 22 que eu dispenso também. Qual que é o teor dele? Pá. Secretário de Saúde, ele é importante, está com urgência isso daí, para liberação para leite, para as crianças, remédios. Tá, isso, acho que isso é importante. Esse projeto aí, senhor vereador, me permite só ilustrar um pouquinho. Isso já está acontecendo. Ele pode notar no teor dele aí, no todo, que ele é retroagindo a 1º de janeiro. É um procedimento corriqueiro já na administração. Mas, se o senhor tiver interesse na matéria, naturalmente, nós vamos ser parceiro nela, né? Faz o parecer... Aqui, não. É simples. As comissões, se estiver de acordo, consulta os presidentes das comissões aí. As comissões. É só para dar legitimidade. Isso aí já acontece. Eu também estou de acordo, presidente. Acho que isso é importante. É para legalizar. Dá uma mudança de dotação orçamentária. Não é isso? Isso. Não é, Aurinha? É o 22. A matéria está no plenário, já é do conhecimento de vocês. Olham bem, vereador Lázaro, vereador Isaías. Estou de acordo. Essa matéria já é corriqueira. Já, então, o Paulo mandou essa matéria. E é questão técnica, não é política, administrativa, nem nada, é técnica. E tem que ser observado isso aí. Aqueles que estiverem de acordo, permaneça como estão. E os pareceres, posteriormente, se vocês concordarem, assina aí. Concordo. Concorda? A matéria se encontra em votação, em discussão e votação. Quem estiver de acordo, permaneça como estão. Considera aprovada, atendendo um chamamento, um pedido de Djalma. E essa emenda aditiva aqui, o projeto 16 aqui, vai ser votado? Já votou junto com a sua, ela é sua. Ela é de iniciativa sua. Né? Projeto de lei. Nós temos outro aqui, O projeto de lei número 21/17, que concede incentivo e para regulação fiscal. Esse aqui é o do. É o do IPTU, mas ele já foi distribuído, já? Essa matéria é uma matéria, senhores vereadores, é uma matéria. Não está vendo, o prefeito não está. Ele não está renunciando receita, não. É uma matéria que os vereadores fez indicação, ele atendeu também. Se vocês aprovarem, ele vai abrir mão do juro, da correção monetária, é isso? É o texto? É isso aí? Se as comissões tiverem completamente de acordo, nós votamos, não tem problema nenhum. Mas se não tiver, quiser achar melhor amadurecer ainda mais a matéria, nós votamos posteriormente. Vocês concordam em votar? A matéria encontra em votação, em discussão e votação. Aqueles que estiverem de acordo, permaneça como estão. Considero aprovado. Hoje foi. Você marcou os números aí, pela ausência das votações? Nós distribuímos também. Hoje foi distribuído aquele outro lá, não sei se vocês vão. O que vocês estão? Qual que é o pensamento dos vereadores? É o que concede, autoriza a doação do terreno da empresa. Essa eu achava assim que nós deveríamos amadurecer um pouquinho mais. É uma matéria que isso é um pensamento meu, mas se o plenário achar interessante, nós não podemos ir em rota de colisão com o plenário. Autoriza a doação do terreno da empresa Terraplanagem Assunção. É um terreno paralelo à Refipet. Está distribuído. Em prazo, vocês discutem, vocês amadurecem, fica a critério de vocês. Eu não sou dono da matéria, o plenário é que é. O prazo regimental é consultado e pronto. Tem também distribuído a distribuição da mensagem do senhor prefeito, do voto que comunica, ele vetou um projeto que nós criamos. Cargos e dava outras providências, ele vetou. Hoje é o último prazo para distribuir, nós estamos distribuindo ele hoje. Nós temos prazo regimental de até 15 dias definitivo. Eu não sei se é 15 ou 10. Eu queria que o senhor também, de acordo com o artigo 207, recebido, o senhor passar esse projeto para as comissões. Já está distribuído para as comissões? Aqui, quando recebe o veto, recebeu dia 5. Aí as comissões terão um prazo de 7 dias para a manifestação. Então, nós estamos distribuindo. Tá, agora hoje ficou o dia inteiro aí. Porque a comissão vai reunir, eu quero reunir a comissão para ver isso aqui. Não, perfeitamente. Deve, mas eu acho que é 10, não é? Não, aqui está falando, as comissões terão um prazo comum de 7 dias. Se necessário, eu posso pedir ajuda de outras comissões. Perfeito. Então, está distribuído. Nós já deixamos, pode protocolar. Eu acho que até já foi feito isso hoje. Não tem dúvida nenhuma, não. Tem mais... qual outra matéria que tem aí? Agora, o prefeito nos mandou um convite. O convite ele é extensivo, é para todos os vereadores, para que nós possamos sentar com ele amanhã e discutir. Ele me antecipou, ele me mandou, ele oficializou essa casa e também me falou no telefone. É sobre a festa do peão. Eu estou deixando claro e evidente, alto e bom som. Câmara Municipal não realiza a festa de peão. Câmara Municipal não faz propaganda, ela é órgão fiscalizador. Como é que nós vamos... Então, não vou na reunião, claro, questão de ordem diplomática. O convite é para todos os vereadores, é amanhã às 9 horas, lá na Prefeitura Municipal. Entende? Então, é para nós discutir sobre a festa do peão. Aí, quem quiser participar... O convite foi para todos os vereadores. Aproveito o ensejo para agradecer aos vereadores também que teve na reunião conosco na sexta-feira, aqui na 292ª Companhia de Polícia, onde Campos Gerais foi agraciado, reverendado, com mais 5 policiais, e a luta incessante desses vereadores, de todos os vereadores, de todos os edis, tem tido êxito nessa causa, que é a segurança pública, que é uma das causas também que essa casa tem uma preocupação, aqui como saúde, educação e outros temas mais. Senhores vereadores, não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão e fica convidado para a próxima segunda-feira. Muito obrigado, boa noite.